pum pum pau, pau, purum pum pau, pum pau, purum pa pum pau, purum pum pau, pum pau, purum pa pum pau, purum pum pau. Olha o biquíni dela passeando pela praia. Olha que sunguinha delícia, toda rebolada. Tutum. Pirim pau, pururum pau, pau, pau, piririm pau, pararau. Ah! Pim, pim, pau, piripapapau. Oh, é calor, é verão, é a época da sedução. Agora estou aqui quase seminua na praia. Na praia, quase seminua na praia. Na praia. Pim, pim, pão, pirim, pão, pim, pão, piriri, pão, pim, pão, piripá, pim, pão. Agora estou quase aqui, seminua na praia, seminua na praia, seminua na praia. Não sou julgador aqui de boa, até posso nadar na canoa, fazer topless e ser tão, e fumar minha gresca. Pim, pim, pau, pirim, pau, pim, pau.